braza me estendeu, dando a minha salvação. Gozo, paz e alegria eu desfrutarei um dia na celeste alcinha. Seu nome é perdão, eu confesso a ti, Senhor. O seu nome é puro e bom, minhas culpas perdoou. Neste mundo de ilusão, sem cessar, exaltando teu poder. O seu nome é perdão. Eu confesso a ti, Senhor. O seu nome é puro e bom. Minhas culpas perdoou. Neste mundo de ilusão, enquanto eu aqui viver, minha boca entoará aleluia sem cessar, exaltando teu poder. A boca entoará aleluia sem cessar, exaltando.